bem quem sabe falar no ouvido dela. Ela sabe quem põe fogo na festa. Quilo na linha de frente. Quilo na linha de frente, mano. Quilo na linha de frente. Quilo na linha de frente, mano. Deixa a cena preparada. Quem não tiver pronto não sustenta a caminhada. Mas que gana, vou levada. É o plano de uma vida toda entregando uma cena que prende, liberta, ensina, dominando a cada dia. O futuro presente cria pra amanhã, não darem nada. Eu me entreguei tudo que eu tinha pra essa vitória ser minha. Pondo a alma em cada linha pra essa história ser contada. E agora vai. Ela me olhou diferente depois que eu desci do palco. É, perguntei, chama, me disse que ela se chama Clarice. Que ela saiu com que noite que só voltou com Pelé. Foco, puxa fé, permanece em pé, né? Quer se entregar até vencer a maré. Sem volta de ré, família, mulher. A tua postura em frente ao risco pra mostrar quem você é. Eles tentam me alcançar e só comem poeira. Dizem eu mato o contrato que no chão menor não tá pra brincadeira. Um quilo na linha de frente, outros só vão à frente pra ser minha barreira. Lembra os olhares do time que acabou com a tua carreira. 30 quilos foi uma deixa, prato comer na minha mão. Pausa pra reflexão, cê faz hype pra buceta e pra ter reação. Reserva de magrão, nós é guerreiro e tu nunca passou da fronteira. Tweetando de ter igual Rafa Moreira, estão muito longe de mim. Ela sabe bem quem sabe falar no ouvido dela. Ela sabe quem põe fogo na festa. Um quilo na linha de frente. Um quilo na linha de frente, mano. Um quilo na linha de frente. Um quilo na linha de frente, mano. Já cansei de falar pra vocês que Pelé de SG é o mais brabo do game. Eles falam, falam, eles falam, falam. E quando me veio a perna treme. Liga da TDD, não criado. Famoso caralho, humildade sempre. Sempre tô quarta-feira de fato com meus aliados. Tech Family. Vagabundo tem que entender que eu sou melhor. Soltando os melhores hits. Fica puto é pior. Enquanto ele se mata nas letras, eu domino de letra. Nunca marco bobeira como sempre sendo melhor. Vivendo a vida que eu quis, eles falam, falam, nossa atitude diz. Trem bala dos MCs, tipo Jay-Z, quero ver mais niggas em Paris. Espero ter tudo que eu mereço pelo que eu fiz. E o que meço certo ou errado, faço o que preciso. Aterrizo no X, um clonado, aterrorizando igual tornado. Vixe, é o crime, é assim, noite sem fim. É nesse crush, ela olhava pra mim, falava que depois daqui queria ir lá pra casa. É hoje, fala quem que bota cara e troca. Um quilo na linha de frente. Nós dropa um som por semana e cês não ficam um dia sem falar da gente. Grave batendo, bundas mexendo. Pode vir quente que eu já tô fervendo. 10 milhões de volts dando choque na sua mente. Sente um quilo no rap, padrão Godzilla, vici igual entorpecente. Flecha no calcanhar de Aquiles. Rappers de playback, igual Milli Vanilli. Linha de frente, Holyfield. Sumo com os Bush, Copperfield. Rebelde, Bart Simpson andando de skate, Springfield. Adivinha quem veio pro jantar? Explícito igual fratura exposta. Você não gosta dar um quilo, mas sua mina gosta. Acidente nuclear, explode a pista, Fukushima. Um quilo faz fumaça, rosa de Hiroshima. Explode nas caixas. Ela sabe bem quem sabe falar no ouvido dela. Ela sabe quem põe fogo na festa. Um quilo na linha de frente. Um quilo na linha de frente, mano. Um quilo na linha de frente. Um quilo na linha de frente, mano. Qual é, leque? Bate no peito falar que é o rap na rua. Não é metade que fala na net. Nós é rua, calçada, é beco, viela. Conjunto é morro, é pista, favela. Negou, se ligou, chapou. Que o som dos mano tá mec. Explode as caixas, as track. Você não sabe quem vem de lá. Pronto pra tirar, primo. Prepara as armas que vamos pra guerra. Cê sabe que nós que tá, vai, pode falar. Didi Grego na linha de frente, virando a madruga, criando uma era. Houston, temos um problema aqui. Vem chegando o Opala Black, trem bala dos MC. De quadrado igual Apolos, engenheiro do Havaí. Com R15 no colo, soldado do Andaraí. Se essa rua fosse minha, eu plantava de Acadali. Altos banhos de mangueira, mangueira, meu samba aí. Já vendi manga na feira, hoje eu gravei Caraí. Hablo com Pablo Bandeiro, take só sem croma aqui. Toca aqui, diretamente da puta que o pariu. Brota em Jacarepaguá, vamos dominar o Brasil. E o baile como é que tá? Tá calmo de Rivotril. Mas se teu tio brotar,